Goliath, Sagarra 6570, sem identificação, adicionado nível 050 para o ADIO TAP. Matheus, número 1. Vamos 093, bom dia, sendo identificação, você para o nível 050, chegada a bolsa, que é legal, no 013. Gulo 093, abusando 2,50, mais número 2. Gulo 961, no chame centro Recife, 1251, na terra 3395. 395, 1961. Salvador, bom dia, o C3171 novamente para o 7 Canadá. Repórter táxi, 3171. Repórter táxi, 3171. WLS, gol 1865. Gol 1865, completa aproximação, torre 1895. 102,95, muito liberado para pegar. O Golzo. Carro 6570, busca para 3.000 pés, que é legal, 013. De Salvador, gol 1865, estabilizado em LS, baixo, travado, passando a distância. 65, que é legal no 013, livre pouso, pista no 0, vento 300 graus, com 3 nós. Livre pouso, gol 1865. no 093, reduzindo agora a 230. Opção 6570 autorizada para o de Duna, descendo agora para 2.000 pés. Opção 6570 autorizado Duna, descendo 2.000 pés. Duna 2.000 pés, opção 6570. Duna 093, desça para 4.000 pés e QNH no 093. Opção 6570, te considero a extensão de velocidade etapa número 1. Gente, está mantendo 250 nós em casa. Opção 6570. Gente. 118, decimal 95, 3171. Autorizado o destaque de ainda alta, ponte 0-3171. E pela direita, vai estar com a via alfa e reportar antes do ataque com o Juliette. Direita alfa vai reportar com Juliette, pode ser assim. Azul 4040, Salvador com fins pronto. Salvador Confins, 340 nível autorizado, via Upzulu 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Uno, 1935 controle, 5465 transponder. Quatro 040, após a decolagem, primeira curva será à direita. Depósito para estacionamento. Opção 6570, autorizado LA7RE, reporte final estabilizado. Autorizado LA7RE, vai reportar o acionamento. Ponte Salvador, muito bom dia, o T3171 está pronto no ponte 0. A linha decola, pistão no 0, vento 350 graus, 1 ó. A linha decola no 0, T3171. Boa noite, 65, ingresso na Juliette, portão 08. Juliette para 08, 1985. 171, decolou 49, controle em 1935, boa viagem. 11935, controle até 3171, obrigado, bom trabalho. Bom, 3153, gostaria de identificação, desce para o nível 050, chegada a Golf. Salvador, muito bom dia, tá 3171. Tem 3171, contato radar na decolagem, saída da Elfa, vou para o nível 360. 360, 3171, pode voar da Elda presente? Autorizado. Da Elda presente, 3171, obrigado. 1093, desça para 3010. 3093. Tem VOB? Desejado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1, 1895, QNH 10, 13, boa viagem. O 093, desça para 2000 pés, autorizado ILS 71, reporte final de estabilidade, reduzindo agora 180, vai seguir Boeing 767. 7 para 2000, chama estabilizado, já reduzindo com 093. Sentido. Absolutamente 770, contato de aproximação, chama em torre 10895. 2954, obrigado, tá já. Bom dia, eu acho a casa 6570 estabilizado no localizador da Pistona Zero. 6570, que negamos 013, reposto no externo baixado e travado. Voltará no externo baixado e travado, Adam. Externo baixado, checado, ato 6570. Utilizado pouso, pistão no zero, vento 020 graus, 2 nós, ato. Nível pouso, pistão no zero, ato. Onde espera o azul? Gol 1093, complete a aproximação, chama em torre agora 1895. 1815, gol 093, vai. 1895. 95, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1093, 2 milhas do externo. 093, criangal 1013, continue a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol 093. Estrela 6570, no solo 54, libere pela direita, mantenha-me escuta, o Abissa 6570, agilize manobras. Você vai livrar na volta e mantendo sua escuta, o Abissa 6570. 3153, desça para 4010. Baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. 093, vento 030 graus 29, autorizado pouso, pistão no zero. Sempre pouso no zero, igual 093. Abissa 6570, vai taxar a via Alfa Kilo para o pátio 3, atentando para os sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, atentando para os sinalizadores. Abissa 6570. 4040, da Azul Visual com tráfego nacional. Pouso do mesmo ali, mantém pistão no zero, azul 4040. Então, 3153, desça para 2000 pés, que é legal no 013, autorizado em LS 100, reporte final estabilizado. No 093, no solo 57, libere pista pela direita, mantenha-me escuta no 093. Pela direita, na sua escuta, no 093. Vento 340 graus 2 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. No 093 vai prosseguir via Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette para o portão 9, 09. O 4040 decolou a 59, controle em 1 no 935, boa viagem. Controle em 1 no 935, azul 4040. 9, gol no 093, a ingressa na Juliette, vai seguir falando da infraero no através do 8 até o portão 9. É, após Juliette, segue o falando até o portão 9, 09. Tá bom. 40, contato Radar Molecular, estrada da Ângela para 340. Sabe, 340, azul 4040. Autoriza, Salvador, autoriza o 4040 voar direto da Elmo? Autorizado, direto Leda, 4040. Direto Leda, 4040. Azul 401, Salvador Campinas, 340 nível autorizado, Vila Zulu 16, Bravo Del Zulu, ECT trilha após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935 controle, 5511 o transponder. Estacionamento com a 201. No 03890, Salvador Recife, 330 nível, via UPWISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 11935 controle, 5510 transponder. Estacionamento. Localizador, Santos 3153. Jesus 3, Sumitorre, 1895. Torre Salvador, Santos 3153. Santos 3153, que negava 0 no 3, reposte no esquerdo, baixado e travado. Voltará. O 759 oceano, identificação, chegada bom, filha só para 4 mil pés, ajuste padrão. Azul 4040, chame Recife 1251. Recife 251, Azul 4040. Passando Simbra, baixou, travou, 3153. Cruzado, pouso 300 graus, 02 nós. Recebe o pouso 3153. Tom 3153, no solo ao 08, livre aérea direita, solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, decimal 9. Tom, solta baixa. Direita, 219, solo, bom dia, Tom 3153, livre. Tom 3153, bom dia, prossiga na Alfa, chamete da Juliette. Antes da Juliette chamará. Voltando 3153, vai taxiar via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 3153. 1759 dessa para 2010, autorizada a final LS. Bom dia, Xanã 62, 1-1, centro da hotel, autorização para o Galeão, está na ponte 5. Xanã 62, 1-1, já apareceu o Leda Bridge, aguarde 4. É o Leda Bridge, aguardando 4, já na sua escuta, 62, 1-1. Xanã 6211, autorizado Galeão, nível de voo 360, Avia Alpha Zulu 1-0, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme plano de voo, decola da pista 1-0, com curva direita, para da El Leda Bridge, código 5513, controle 1-9-35. Dado Galeão 360, Avia Alpha Zulu 10, após SMAP, Lúcio, Barbacena, conforme a rota, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 5513 ao transponder, 1935 ao controle, 6219. Fechamento correto, reporte para o funcionamento, pushback, Xanã 6219. Pois será. Bom dia, gol 1963, centro da Golf, autorização Galeão. Gol 1963, bom dia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via UP Zulu 1-0. SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme plano de voo. Decola da pista 1-0, com curva direita. Sara da El, Leda, Bridge. Código 5516, controle 1119-35. Para Galeão, direto pelo 1-0, SMAP, Barbacena. A saída da El, Leda Bridge, transponder 5516, controle 1935 e 889, gol 1963, posição 11. 1963, escutejamento correto, só confirmar a rota. SMAP, após Lúbito, após Barbacena, confere. Pode para o funcionamento do pushback. Tieta 3597, forma informação em curso. É, hotel. Tá pronto, cópia. Ativo, já está pronto. Então, 3597, autorizado Brasília, nível de voo 360, via UP Zulu 17, após a pina, após direto. Decola da pista 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, primeira curva direita. Código 5530, controle 199.35. Gentileza, o senhor pode cotejar a informação picotor? Brasília, nível 360, peso do 17, acima. Recorda 190, saída Arbo Elefa, curva direita, transponde 530, controle 199, 3597. Estendimento correto, depois de funcionamento do pushback. Correto. 3890, autorizado GMBR, para o táxi. Estabilizou 190, gol 759. 759, sendo torre no 895. 895. Salvador, 1759, estabilizado final, estão no zero, baixa checa. Boa 1759, autorizado pouso, pista 10, vento na correção 3, 10 graus, 02 nós. Autorizado pouso 10, com 1759. 3890, 5 abordo, 5 Atena Natal. Confere 5-8 abordo, Atena Natal 0240, autonomia. Cruzado táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, Baixa Meturne, 1-8-95, ajuste 1013. Índia Alfa, 1395. Salvador, uma boa 3290 da TAM, por favor. TAM 3890, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Bom dia, segue táxi Alfa, Juliette, posição 10, pátio 1, tenta o veículo follow-me através do 612. Alfa, Juliette, 10, follow-me no 612, bom no 759. 3 nós. Diablo. Bravo, que Luiz, é, confirma intenções? Bravo, que Luiz, que guarde o código, por gentileza. Bom dia, formação em curso hotel, é, prepara a saída Arbor Elefa e aguarde para cópia, número 2 para cópia. TAM 3890, decolado aos 24, controle 1-9-35. Autorizado, voo local, 1-1000 pés, cor da pista 1-7, curva direita, corredor axé restrito, 1-1000 pés. É, código 01116, controle 1-9-35, torre 1-8-95. direto para acionamento e táxi. Decolagem, chame torre 118.95, ajuste 10.13. Bom dia, bom voo. Voo 1093, repita. Voo 1865, pronto, cópia. Voo 1865, autorizado Brasília, nível de voo 360, via UP Zulu 197. Após a pino, o decola da 190, curva à direita, saída árvore, transição elefa, código 5523, controle 199.35. Correto após posicionamento pushback, voo 1865. Solo Oxalá 629, pushback, posicionamento, posição 5. Tá livre, puxa, chame táxi, Oxalá 6219. Trabalha. Prepara a saída da Eulia da Briga, guarde cópia, voo 1093. Ataque só do 4201, 124 a bordo, Terma Campinas com 4 horas de autonomia. Cruzado táxi à direita, Índia, posição, Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 10, ajuste 10, 13, torre 118.95. Índia Alfa, 10, 13, obrigado. Prossiga o Alfa entre Lima. Aqui Lima, vai manter posição agora de autorização. Qual foi a posição que segue o Alfa Yankee Lima? Tango Bravo, que Luiz, que autorizando o táxi, reporte no ponto de espera, ajuste no 03. O Alfa Yankee Lima, autorizado o reboque até o ingresso do pátio 3, até a entrada do pátio 3, lá chama novamente. 201, autorizado pela linha de decolar, pista 10, vento 320 graus, 04 nós. 093, pronto, cópia. Identificação, chegada na área, decolar nível 050. Decolar da pista 10, saída da El, Leda Bridge com curva à direita. Código 5520, controle 19.35. Isso com 973 acione de identificação, desça restrito ao nível 200. Fechamento correto, reporte para o funcionamento pushback. Vou ir na proa 060, limite dessa proa localizador. Bom dia, 362, você para o nível 060. Rio 5973, vai presente, voe direto Duna, descendo até 4.000 pés, o ajuste padrão. 340, alterna agora. Foi minha alternativa? 114, Guarulhos, 3:40. Sente o Sané 6219, autorizado táxi, Fiat Tati 1, Índia Alfa, teu ponto de espera, ponto de espera, chama a torre, 1-2-1-9-5, ajuste 1013. Ok, 1013 é o ajuste, Fiat Tati, ponto de espera, torre, 118-95-6219. Bom dia, bom voo. Bom dia. Se 5973 tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Fareza 2229, confirma sua indicada. 240, senhorita. Entendi, reduza a 220 mais. 220, reduza. Solo Gol 1963 para o ataque com 137 a bordo, 340, alterna Campinas. Gol 1963, está autorizado táxi, contornar o Pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, lá chame torre, frequência 98.95, ajuste 1-0-1-3. Pátio, Índia e Alfa, ajuste 1-0-1-3, confirme necessidade de Colombia aqui na posição 11. Negativo, gol 1963 para a saída, a aeronave da Gol está autorizada a sair sozinho. Posso, obrigado. Segue o fundamento, Fox 4, Hotel 597. Hotel 3597, manter posição, tem a aeronave iniciando o táxi, um Boeing da Gol, após a passagem está autorizado. Atingido após a passagem da aeronave da Gol, autorizado o segue o fundamento, iniciado, obrigado. Negativo. Zero após 2000, vou direto Leda. Após 2000, vou Leda, 4201. Tipo 5362, reduz a 2309. Tipo 5362, controle. Na escuta, prossegue 5362. Reduz a velocidade 2309. Bravo, que Luiz, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Fechando a 6201, autorizado alinhado e decolar, pista 10, vento 3, 40 graus, 04 nós. Livre de decolar, 6201. Rio 5973, eu sou para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final ILS. IP 5362, eu sou para 4 mil pés, ajuste padrão. Estimativo para... Salvador, Alfenac Lima, solicita ingresso ao pátio principal, posição 01. Alfenac Lima, vamos ter posição. Oi, Salvador, bom dia. Alfenac 3, vai atingir ponto de espera da 1 no Zé Pro. Bruno 963, mantenha o ponto de espera. Xena 621, decolado 35, controle 199, decimal 35. 19,